自爆。これが身勝手の極一瞬の姿、最後の勝負だジレ。この後すぐ。 O destino dos universos está em risco no Torneio do Poder. Son Goku e Jiren são os únicos guerreiros sobreviventes. O grande poder de Jiren deixou Son Goku sem grandes possibilidades de sobreviver. Mas de repente... O brilho de Son Goku tornou-se cada vez mais forte e os seus ataques contra Jiren tornaram-se mais eficazes. Este rapaz é mesmo inacreditável. Ele alcançou a forma completa do Ultra Instinto. O maior confronto de sempre, a derradeira batalha pela sobrevivência. O verdadeiro combate começa agora, Jiren. Vamos então a isto, Son Goku. Ele já está com aquela forma. Então isto quer dizer que o Son Goku finalmente domina o Ultra Instinto. Como é que ele vai conseguir enfrentar a força tremenda do Jiren? E qual será o fim deste grande combate? Eu tenho a certeza de que vai ser interessante assistir. Aquela será a velocidade do Ultra Instinto? Esta forma divina é inacreditável! O Son Goku pode sair-se vencedor! O que é que tem o Ultra Instinto? O Jiren nunca perde! Custa o que custar! Não guiar-me de esperto! Vá por ter mais poder! Yeah. golpe. Depois de tantas dificuldades em enfrentar o Jiren, ele está a ganhar! Este é o meu pai! Se isto continuar assim, o Universo 7 vai ganhar, de certeza! Estou tão contente! Mas é impossível. Como é que ele conseguiu dominar o combate? Será que ele conseguiu ultrapassar finalmente o poder do Jiren? Isto não vai ficar assim. Eu não vou perder. Eu não posso perder. A minha força é a justiça. A minha força é absoluta. Se eu não vencer, então foi tudo em vão. Ser derrotado significa perder tudo. Tal como no passado. Eu não posso voltar a passar por isso! Por isso... É por isso! Que tempestade de energia inacreditável! A energia do Jiren está cada vez maior! O que é que se está a passar? A energia do Jiren aumentou drasticamente. Mas como? Ser atacado pelo cachalote acabou por lhe trazer recordações muito traumáticas do passado. Devem ter sido essas recordações que fizeram acordar o poder oculto do Jiren. Isto não é bom. Nada bom. Acabou! Son Goku! Ele ainda se vai levantar! Custe o que custar, seja qual for o perigo, tu dás sempre a volta por cima! Tu és capaz de derrotar o Jiren! Eu acredito em ti! Por isso, levanta-te de uma vez, Son Goku! Que ainda tenhas tanta energia dentro de ti. Ouve, Jiren, isto ainda não terminou. Mas como? Como é que tu ainda consegues te levantar depois de teres apanhado tanta Son Goku? 17, o Vegeta e todos os meus amigos, eles confiam em mim. Eu prometi que não ia trair toda a confiança que eles depositaram em mim. Está calado! Essa confiança é inútil. Perde todo o meu grande poder! A confiança não é inútil. Eu vou mostrar-te! Estás a falar de quê? A velocidade do Son Goku continua a aumentar. É impressionante! Impossível! Como é que pode ser? Vocês ainda não conseguiram perceber? Ah? O Son Goku não está apenas a lutar por ele próprio, mas está também a lutar por todos nós. O Satan tem toda a razão. O Son Goku tem amigos que se ajudam uns aos outros. Todos nós somos valiosos e insubstituíveis. E é a nossa existência que dá força ao Son Goku. Eu tenho a certeza de que ele sabe que chegou até aqui com a força de todos nós. E não só dele. E é por causa do Son Goku que nós estamos todos aqui neste momento. Quando nos conhecemos, alguns desprezaram-no e tentaram acabar com ele. Mas aqui estamos nós, a acreditar no Son Goku! Mesmo durante os combates, era impossível não admirar as suas capacidades. É isso que torna o Son Goku na pessoa que é. Vocês estão certos. Este é o nosso poder, Jiren. O que interessa? A amizade? O que interessa? A confiança? Aceitar isso será negar tudo aquilo pelo qual eu lutei toda a minha vida. Eu não acredito nesse poder. Porque tudo isto pode desaparecer facilmente. Maldito! Esse poder em que acreditas pode desaparecer. É facilmente eliminado. Não instante! Eu não quero ser nenhum herói justiceiro, mas se alguém tenta magoar os meus amigos, isso eu não vou perdoar. Não vou! Tenho a certeza de que tu compreendes perfeitamente o que eu estava a dizer. É só isso que tu tens a dizer. Este combate já terminou. Atira-me para fora da arena. O que é que estás a fazer, Son Goku? Acaba com isso! O limite do poder divino. Eu não pensei que fosse um fardo assim tão pesado de carregar. Oh, não! Mas o Son Goku ganhou! Ele ganhou o combate! Não há ninguém que o possa negar! Jiren, é a tua oportunidade! Afinal, queres ganhar ou não? Jiren! O que é que estás a fazer? Podes ganhar as super bolas de cristal depressa! Guerreiro orgulhoso, Son Goku. Eu não queria que este confronto terminasse desta forma. Mas tem de ser. Mas mesmo que deixes de desistir, irás viver eternamente na minha memória. Até sempre. Incógnita se ia sobreviver ou não. Parece que tive alguma sorte. Tu és incrível, mano! Jiren, o tempo está quase a terminar. Tu tens de os eliminar depressa! Com o Son Goku tão fraco, parece que restamos apenas nós os dois. Parece-me óbvio. Depois de um combate desesperado em que todos os limites foram ultrapassados, Son Goku pagou um preço demasiado elevado. Resta muito pouco tempo. Como é que será que este torneio vai terminar? Não, o combate ainda não terminou. Ainda temos dois grandes trunfos na manga. O final extraordinário e impressionante que vai decidir o nosso destino vai fazer todos os universos tremerem. No próximo episódio de Dragon Ball Super, a conclusão miraculosa. Adeus, Son Goku. Até à próxima. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.